é como a brisa beijando a flor. Quando se tem no coração um grande amor que nos tem amor, ciganinha, se adivinha todo o meu destino lendo a minha mão. Vem dizer por quanto tempo ainda hei de esperar pelo teu coração. Se a sua ciência oculta podes definir a mágoa em minha dor, vens viver só para mim, meu doce amor. Vens viver só para mim, meu doce amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Eu agora voei nas asas da saudade, viu? Eu vi o Dr. Nivaldo, vi o Ari, vi o Carlinho Delpídio, a nossa turma toda, né? O Tadeu, os meninos, a nossa rapaziada toda, né? Lá na fazenda, o pessoal tocando viola, o Pimentel. Oh, gente, vou te contar. O tempo passa, mas a saudade fica e alimenta a gente, né? Silveira e Silveirinha, Ciganinha. No próximo bloco eu vou receber a cantora Marcinha França, que está lançando o seu novo CD. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ô gente, o bom da gente ficar velho é a gente tem história pra contar. Eu tô recebendo hoje aqui no meu programa, uma cantora que antes dela vir falar comigo, eu falei com o tio dela. O tio dela é um compositor de alguns dos maiores sucessos da música sertaneja do Brasil. E além disso, é um amigo muito querido, que é o Ronaldo Adriano. E ela é filha de um cantor que é muito interessante. Eu admirava a maneira como esse cantor conseguiu, sem aparecer na grande mídia, ele rodava esse Brasil inteiro com o ônibus dele, fazia um sucesso danado. Eu falei, meu Deus do céu, como é que esse caboclo consegue fazer tanto show sem aparecer na mídia, né? Que era o Márcio França. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no programa, pela primeira vez, a Marcinha França. Marcinha, uma alegria muito grande te receber aqui hoje, viu? Eu estou com lágrimas nos olhos, viu, gente? Quero deixar bem ela declarado. Tá emocionada. Isso não é conversa de artista, não. Ela está emocionada mesmo. É muito lindo você chegar perto de uma pessoa tão conhecida nacionalmente e internacionalmente como Cleiton Aguiar. Para a Marcinha França é uma honra muito grande internamente. O meu coração está disparado, assim. Porque a gente tem que realmente bater palmas e agradecer quando uma pessoa como Cleiton Aguiar recebe um artista. Isso é Deus que toca no coração da pessoa. Marcinha, mas o nosso programa sempre foi assim, sabe? Eu fiz, como eu gosto de ser bem recebido, eu recebo todo mundo bem, né? Eu sei que nem sempre é assim. Eu também já viajei divulgando, já fui bem recebido, já fui mal recebido. Só que eu tenho um defeito, sabe? Nas poucas vezes em que eu fui mal recebido, eu não fiquei calado, não. Eu mandei o caboclo enfiar a rádio naquele lugar e segui em frente. O Márcio França também vontade, fazia, né? Isso. Matava de vergonha. Mas você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo e fiquei até os 12 anos. Daí uma gravadora, Copacabana. Bom, você já nasceu no meio da música, já, né? Já, berço musical. Porque sobrinha do Ronaldo Adriano e filha do Márcio França, não tem onde escapulir. Não tem jeito. É. A gravadora mandou o Márcio França para o Triângulo Mineiro, Uberlândia. E chegando lá... Ele acabou fixando lá a residência, ele, né? Ele comprou um Onze do Chitãozinho, fizeram uma amizade muito grande. E vamos com banda viajar e fazer shows na região aqui. E as gravadoras acabaram. Ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou viver de shows. E a Marcinha foi crescendo no meio da música e não teve como eu escapulir. Eu tenho duas faculdades. Ontem mesmo eu comentei, falei, olha, a hora que me der um estalo, eu falar, não, eu não vou mais trabalhar com música... Eu vou pegar meus diplomas e vou trabalhar aqui na cidade de Uberlândia, onde eu escolhi para morar. Mas não adianta, viu, Marcinha? Uma vez o meu filho teve essa dúvida também. Isso, não deixa. Ele falou assim, pai, eu não sei o que, que eu vou ser. Falei, meu filho, você já é, você nasceu artista. Né? Então, ele também é formado e tudo, mas eu falei, ó, vai formar para garantir a sua sobrevivência, mas faz aquilo que seu coração manda. Porque se você parar um artista de cantar, ele morre que nem um passarinho que não puder cantar mais. Né? A gente não consegue. Bom, deixa eu mostrar muito aqui. Esse CD, todo ele, é, com músicas do Ronaldo Adriano. Né? Produzido por ele também. Produzido por ele. Só tem algumas aqui que não são de autoria dele, mas a maioria. E vamos começar trazendo uma música que eu sou apaixonado por ela. Uma composição do Ronaldo com Zé do Rancho. Mostrar para vocês o trabalho da Marcinha França, Devolva a Passagem. Alguém veio me contar que você vai embora, dizendo que já se cansou de viver comigo. Não sei qual é o motivo desse seu desprezo, se até hoje só lhe dei amor e fui sua amiga. Pergunto, por favor, responda, que mal foi que eu fiz pra você me tirar a chance de ser feliz? Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? É verdade, quem a gente gosta logo vai embora. É triste saber que não vou mais abraçar seu corpo e estes olhinhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que você talvez logo encontre outra. O ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar. Passagem, meu bem, por favor, não vá. É triste saber que não vou mais abraçar seu corpo. Estes olhinhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que você talvez logo encontre outra. O ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar. Passagem, meu bem, por favor, não vá. Ah, meu coração fica pititinho do tamanho de uma bolinha de gude. Nossa senhora, viu? É muita saudade. Essa música é uma música maravilhosa. Viu, Marcinha? E o Ronaldo produziu, meteu a colher e não aguentou não, cantou também no seu disco, né? É, de início era só O Último Adeus que ele iria cantar, né, participando comigo, aí eu cantava a segunda, que Devolvo Passagem, não, essa eu não aguento, eu tenho que fazer uma segunda pra você, aí vinha a terceira, Me Mata de Uma Vez, não, deixa eu fazer só a segunda nela, aí veio a outra, Barra Pesada, não, essa também eu não aguento, então foi o CD, são 16 músicas, mas praticamente 11 músicas de Ronaldo Adriano, que ele me passou esse repertório maravilhoso de uma responsabilidade muito grande para Marcinha representá-lo no Brasil. Então, uma responsabilidade que foi escolhida. Marcinha, você, quando você começou a cantar profissionalmente? Você falou, bom, eu vou viver é de música. Você tinha quantos anos? 11 anos de idade. 11 anos de idade, né? 11. E aí você viajava com seu pai, cantava junto com ele também? A vida toda. A vida toda. Não sei como que eu consegui terminar meus estudos e ainda consegui fazer duas faculdades, porque ele me... Não, essa viagem você não vai. Essa você vai ficar. Então... É a mesma coisa que eu fazia com meu filho. Eu viajava, ele só viajava comigo nos finais de semana. Durante a semana ele tinha que estudar. Tinha que estudar, mas os prefeitos falavam, ah, mas cadê a menina? Se a menina não vier, você tem que trazer. Aí eu tinha que matar a aula, ir para casa de amigos, pegar matéria. Agora, você assim. Falou uma coisa interessante. Antigamente as prefeituras, né, eram as grandes contratantes. Só que o governo federal foi sufocando as prefeituras aos poucos, passando para eles responsabilidades e tirando dinheiro cada vez mais. E hoje, infelizmente, os prefeitos viraram administradores de folha de pagamento. Mesmo aqueles que gostam muito, se não tiver um deputado para ajudar com uma emenda, não tem como realizar as festas, né? Principalmente com shows. Isso né? Afetou muito o mercado de trabalho do artista brasileiro. Bom, mas deixa eu mostrar um outro sucesso da composição do Ronaldo Adriano, com a participação dele no CD da Marcinha França. Essa também foi um sucesso extraordinário do trio Parada Dura, né? Vamos trazer aí a Marcinha França, Último Adeus. Isso aqui é aquela hora que toca uma moda dessa, o cabra joga o chapéu pra cima e rasta o dedo no 30, mas... É verdade. Marcinha, eu vou dar uma paradinha, nós vamos tomar um cafezinho, está em casa de mineiro, né? Ela é uma mineira. Nasci em São Paulo, sou criada em Uberlândia. Mas é mineira. Mineira. Né? E pertinho de Coromandel ainda, né? Eita, mas eu vou lá na sua rádio, hein? Com vamos certeza, balançar com lá que. Antes de você chegar lá, a sua música já vai chegar, né? Porque amém. A Super 95 FM é uma rádio que nasceu para repetir a filosofia do programa Cleiton Aguiar, né? Porta aberta para todo mundo, e lá não tem essa conversa de jabá, não. Que Deus te abençoe. Jabá lá em Coromandel, na minha rádio, é só carne seca mesmo, viu? Para fazer com abóbora e tal, etc. Isso é a obra de Deus. Então, gente, eu vou dar uma paradinha e volto com a Marcinha França cantando Blusa Vermelha. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo no programa hoje com muita alegria a Marcinha França, que ela está com um trabalho maravilhoso aqui com músicas desse grande compositor, meu querido amigo Ronaldo Adriano. E tem uma música que foi, essa música é o seguinte, tem algumas músicas tipo Saudade Minha Terra, que é o hino da música sertaneja, né? Composição do Goiá, tem Blusa Vermelha, tem Boate Azul. Do Benedito Xavier. Então tem algumas músicas que toda roda de violeiro tem, alguém tem que cantar. Inclusive esses meninos do cabelinho arrepiado aí, essa turma do que eles chamam de sertanejo universitário, mas que de sertanejo não tem quase nada de universitário também não. Né? Eu até sugeri para eles tirar esse nome de sertanejo universitário, botar música de festa. Porque assim eles não humilham a música sertaneja e continuam cantando o que eles quiserem, porque cada um tem direito de cantar o que quer e cada um tem direito de ouvir o que quer, né? E no final do show eles sempre cantam um modão. Mas isso é que eu ia dizer. Todos eles chegam no meio do show, eles têm que pagar o pedágio para os grandes nomes da música sertaneja. Tem que mexer no coração, né? Aí tem que trazer um Tião Carreiro e Pardinho, um Ronaldo Adriano, um Goiá, um Zé Fortuna, não fica de fora, né? Agora vamos ver como é que ficou, Marcinha, esse grande sucesso da música sertaneja, um dos maiores sucessos da música sertaneja de todos os tempos, que foi imortalizada pelo trio Parada Dura, Blusa Vermelha. Vejo seu retrato, as lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinha no quarto. Vem a saudade maldita e se apossa de mim. Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a este coração que sofre. Se ele um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. As portas, vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a este coração que sofre. Se ele um dia porém padecer como eu padeço. Prefiro mil vezes que me mande a morte. Eu estou mostrando o trabalho da Marcinha França, Blusa Vermelha, composição do Ronaldo Adriani. Eu só estou falando o nome do Ronaldo Adriani porque os outros são tudo carona, viu? Pegou garupa, todo mundo pegou garupa, todo mundo sabe disso, né? Então, vamos falar só no compositor verdadeiro. Verdadeiro. Marcinha, quem estiver ouvindo o nosso programa, ele vai para o Brasil todo e alguns lugares, alguns países do mundo também, e pela internet, pelo mundo inteiro, né? Quem quiser contratar o seu show, e como é que é o seu show? Você se apresenta em grandes shows, pecuária, aniversário de cidade, mas você faz show também em casas noturnas, você faz um trabalho que aumenta ou diminui o tamanho da banda de acordo com o contratante. Verdade. Né? Como é que é o seu show? Quando Deus levou o Márcio França, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer sem meu pai? Eu fiquei 3 anos desativado. Daí os radialistas da região, de Uberlândia, que é uma cidade que me acolheu muito, mas você tem que voltar, não pode, seu pai jamais ficaria feliz com isso. E a falta da música na vida de quem nasceu para aquilo, que eu acredito que eu nasci para a música. Repito, estudei, fiz faculdade, amo de paixão, mas a música não me deixa. Quando eu falo assim, não, eu vou trabalhar com a música, aparece um prefeito, um contratante, pelo cachê e pela festa que você faz no palco, você... Retoma. E o maior cachê de todos que o artista gosta é do aplauso e do carinho do povo. Né? É falar assim, meu Deus, mas você canta muito, pô, da onde você saiu? Eu escuto muito isso. E eu não me considero mais uma cantora, não, porque eu vivo da música desde criança. Eu não tenho outro meio de ganhar, de sobreviver, né? De ganhar a vida, a não ser pela música. Então sou muito respeitada nos lugares que eu chego, através do nome do Márcio França, do meu pai e do meu tio Ronaldo Adriano. Então eu levei um show bem... eclético. Eu canto modão, que todo mundo gosta de ouvir, mas como eu tenho banda baile e tive que montar uma banda para poder fazer algumas festas particulares em Uberlândia... Então você faz baile também? Faço baile. Aí eu canto um pouquinho de ABBA, canto um pouquinho de Creedence, canto um pouquinho de Bis, de Bee Gees, canto Shania... lindo demais. Bom demais. E no show também eu faço um pouquinho de Shania Twain, coloco um pouquinho de Cato para Pimentar, mas volto para a origem, que são clínica geral, mas a base, a raiz de tudo é o sertanejo, né? E com o Marcinha, só para não falar que a gente contato? É só aquela mineirinha assim do pé rachado, só canta essas musiquinhas. A gente mostra um pouquinho a mais, mas volta à origem. É verdade. Qual é o seu contato? O meu contato em Uberlândia é o 034 3212-4539. O DDD é o 34, telefone 3212-4539. Exatamente. É. E eu gosto muito de atender as pessoas, os contratantes, o pessoal que liga. Por quê, Cleiton? Porque a gente, nos lugares que chega, passa, a gente forma amizades. E o artista sem amizades não é nada. É nada. E a distribuidora em São Paulo colocou só o número de São Paulo. Então eu perdi muito trabalho, muitos shows, muitas amizades por isso. Inclusive na contracapa do CD da Marcinha França tem o meu número particular que eu atendo, assim, bem simples, porque é dessa vida. Então deixa eu dar aqui, esse dearreio aqui, esse celular é seu também? Esse celular aí, operadora que fala 25 centavos, que todo mundo conhece. Então é a TIM? É a TIM. Bom, é 34-9215-5141. 34-9215-5141. Mas sim, olha, eu quero agradecer muito a sua visita. Leve um grande abraço pro Ronaldo Adriano. Diga a ele que ele está me devendo uma visita, né? E eu quero recebê-lo aqui em Brasília, porque faz tempo que a gente não se vê. Não vai demorar. Viu? Você vai cantar mais uma música, mas eu já vou agradecer a sua passagem aqui pelo nosso programa e desejar que você continue tendo sorte nessa missão, porque eu digo sempre que Deus falou assim, mas sim, eu vou te dar uma voz linda, mas você vai pagar caro por isso. Muito, essa cara. É a vida do artista. Muito. Né? É levantar muito tem cedo. Tem que matar um leão todo dia para que as pessoas acreditem que ele é um caçador. Ficar sem dormir, levantar cedo, encontrar amigos. Eu quero agradecer ao Jackson Lisboa, que me trouxe até você. Ao Lucivan Braga, que é meu amigo do Paraná, também com uma música maravilhosa chamada Fim do Mundo, que está na internet, que me trouxe também, porque ele passou para Uberlândia e eu falei, vamos conhecer uma pessoa que eu admiro muito, que chama-se Cleiton Aguiar. E quero pedir em primeiro lugar ao nosso Senhor Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso que derrame as bênçãos da luz divina do Senhor Jesus sobre você, a sua pessoa, amém, a sua família e a tudo que está à sua volta, por você receber a Marcinha França. De coração estou falando isso e emocionada, viu, gente? Porque estar perto, estar junto de Cleiton Aguiar, né, é uma coisa, não é mesmo, Jackson Lisboa? É uma dádiva de Deus, né, Silvan Braga? Mas sim, ó, vai com Deus, viu, que Ele te proteja nas estradas da vida. Muito obrigada por tudo. Quando você quiser voltar, agora você já aprendeu o caminho. E o mesmo eu digo com a sua nova rádio em Coromandel. Super 95 FM. Maravilhosa, que Deus abençoe todos os projetos que já estão feitos. Estou em Uberlândia. Para o que der e vier, o que você precisar, estou à sua disposição. Junto com meu tio Ronaldo Adriano, que está muito feliz por estar aqui. Um beijo a todos. Obrigada pelo carinho, Cleiton. A Marcinha, antes de ir embora, vai cantar pra gente Me Mata de Uma Vez. Vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço, porém não me torture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto te ver com outra amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. Vez, rasgue o meu peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz, para de novo não ver no lugar que era meu outra mulher com você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto te ver com amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo é tortura de amor. Eu mostrei o trabalho da Marcinha França, Me Mata de Uma Vez. Eu vou ter que ir lá fora soltar. Eu tenho um cachorro aqui, o Zig. Se eu não for lá, ela tem que posar aqui. Então eu vou soltar ela e daqui um tiquinho eu volto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, a dica de hoje é uma dica muito simples, mas muito importante. Afaste-se de gente negativa. Não tem aquele amigo que chega para você só trazendo notícia triste, que ele fica feliz quando tem uma desgraça, um acidente, qualquer coisa ruim para ele te contar. E aquela pessoa que fica queixando da vida, queixando, inventando doença, queixando da vida, só vê o lado sombrio da vida. Uma pessoa que não tem alegria, se afaste dessa pessoa. Se afaste, não tenha esse tipo de gente perto de você, porque nós somos energia pura. E uma pessoa vai passando a energia para outra. Eu, pelo menos, eu tenho uma espécie de antena que eu capto a energia de onde eu estou. Se chega uma pessoa negativa perto de mim, eu arrepio tudo na hora. Eu tenho essa proteção natural, né? Então, o conselho é esse. Conheço gente que não vê. Não é que eu não sofra problemas. Eu tenho problemas. Eu só não valorizo os problemas. É diferente. Eu valorizo as coisas boas. as coisas ruins, eu tento superar. Meu pai dizia o seguinte: o problema que não tem solução, ele já está solucionado. O problema que não tem solução, solucionado está. Então vamos nos preocupar com as coisas que têm solução, vamos pensar positivamente, vamos vibrar positivamente, vamos projetar para o ano de 2015 só coisas boas na nossa vida. As coisas ruins que acontecerem, a gente tem que passar por elas, superar, mas sem valorizá-las, porque se você der corda para um problema, ele fica maior, ele te engole. Agora, se você enfrentar o problema cara a cara, você pode até não vencer, mas você não será vencido por ele. Porque tem problema que não tem solução, você deixa de banda e segue em frente procurando se cercar de pessoas alegres, felizes, pessoas positivas. Afaste de gente negativa, principalmente agora no fim do ano, que é época de confraternização, né? No dia 6 de novembro, de dezembro, por exemplo, nós vamos nos reunir lá em Coromandel, uma turma para comemorar os 50 anos que nós terminamos o ginásio, lá no ginásio de Coromandel, em 1964. Olha como é que a vida passa rápido. Tem gente que eu não vejo há 50 anos. Vou rever colegas que eu não vejo há 50 anos. A vida é assim. Leva um para a banda, uma para o outro. Por exemplo, meu amigo, o Hélio Frutuoso, está morando em Conceição do Araguaia. Eu não lembro nem a última vez que eu vi o Hélio, né? Vamos nos encontrar lá. E a boa amizade é essa. Parece que não houve interrupção nenhuma, né? Então, seja feliz. Bota na programe para o ano de 2015. Eu vou ser feliz apesar de tudo, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, forró de Seu Pedro. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. Fui numa festa na casa do Seu Pedro, pois havia um remeleixo, muita gente tava lá. De madrugada a sanfona comandava, a moçada assanhava só querendo chamegar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. A Carolina, vendo aquilo tudo, achava um absurdo e até quis me condenar. Mas na verdade ela tava é com despeito de ver tanto remeleixo e não poder forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. Fui numa festa na casa do Seu Pedro, pois havia um remeleixo, muita gente tava lá. De madrugada a sanfona comandava, a moçada assanhava só querendo chamegar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. A Carolina, vendo aquilo tudo, achava um absurdo e até quis me condenar. Mas na verdade ela tava com despeito de ver tanto remeleixo e não poder forró fiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forró fiar. Cleiton Aguiar do Simpatia, forró de Seu Pedro, para Gerislanda Correia, de Cristalândia, no estado do Tocantins. Em 1989, nós fizemos um grande show, o show da Rádio Nacional, do concurso Cidade contra Cidade, lá em Cristalândia, né? Veio gente do Maranhão, do Piauí, da Bahia, do Mato Grosso, tudo quanto é lugar, né? Assistir esse grande show que aconteceu em Cristalândia. O mês passado eu estive lá em Cristalândia. O sucesso do momento, Vitor e Léo.

gosto mesmo de rock and roll. Se o ocaso resolver brilhar, para mim não se espante com meu anel de brilhante. Sou do retirante, meu anel de brilhante. Hoje sou a pedra rara da esfinge. Sou poeta, cicatriz, irmão do tempo. Sou deserto de alma leve e necessito voar por aí. Sete vidas tenho pra dar, baby, gosto mesmo de rock and roll. Se o ocaso resolver brilhar, para mim não se espante. Meu anel de brilhante, sou do retirante, com meu anel de brilhante. Bruno Aguiar, Sete Vidas, para Jussara Fonseca, de Pires do Rio, no estado de Goiás. Jussara, um beijão, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alô, meus amigos de São Francisco, nas Minas Gerais. O meu amigo Zé dos Passos está convidando vocês para a grande comemoração do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro de 2014, a partir das 9 horas da manhã. Lá o local é EE Barreira dos Índios. Eu não sei o que é esse EE. Deve ser Escola Estadual Barreira dos Índios, né? Lá no Quilombo Bom Jardim da Prata, em São Francisco, nas Minas Gerais, com palestras, apresentações culturais, folia de São Sebastião, ladainha de Nossa Senhora do Rosário em latim, capoeira, dança do carneiro, cantigas de roda, dança afro, moda de artesanato vivo, comidas típicas da região, biografia de personalidades da comunidade, né, e o apoio da Beira Rio FM e do programa Cleiton Aguiar. É, às 9 horas da manhã começa e vai o dia todo, dia 20 de novembro de 2014, comemoração do Dia da Consciência Negra em São Francisco, nas Minas Gerais. A oração de hoje vai para você que está de aniversário. Essa oração eu recebi lá de Patos de Minas, de uma pessoa que, lá da 18ª Delegacia Regional de Ensino, de maio de 1988, fez essa oração em homenagem às mães. Alguém mandou para mim, não se identificou, e eu publiquei aqui no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, uma oração em homenagem às mães. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Mãe, ensinaste-me a rezar e aprendi como encontrar Deus. Ensinaste-me a caminhar e eu aprendi a procurar o melhor caminho. Ensinaste-me a dizer obrigado, com licença, desculpe, e eu aprendi a ser gentil. Ensinaste-me que o diálogo é importante e eu aprendi a me entrosar com o semelhante, a fazer amizades. Provaste-me que é dever de cada um desempenhar algo na vida e eu aprendi a ter um ideal. Ensinaste-me que somos todos iguais e eu aprendi a amar o próximo, a valorizar e respeitar as pessoas do jeito que elas são. Mostraste-me a beleza de uma flor e eu aprendi a enxergar o encanto da natureza. Ensinaste-me que amanhã o sol brilhará de novo, que coisas melhores virão e eu aprendi a ter esperança. Nada existe que se compare a ti. A tua maneira de ser, a tua fonte de resignação e bondade. Estou ao teu lado para usufruir esta riqueza humilde que me proporcionas e para pedir a Deus que te dê muitos anos de vida, minha querida mãe. Amém. Olha que oração singela e bonita, né? Está na página 8 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da edição número 1. Mato Grosso e Matias e Maria Cecília e Rodolfo. Seu jeito.

mãezinha a seu lado. A Deus agradeça e dê muito valor, porque essa falta da mãe é tão forte, nos enche o peito e a alma de dor. E eu, por exemplo, vivendo distante, chorei muitas vezes, pois vinham falar. Eu vim dos programas que eu participava, mamãe soluçava, meu filho cantava. Anos, mamãe despediu-se, porque já havia cumprido a missão. Partiu dessa terra no mês de setembro, levando consigo meu coração. Prossigo cantando, pois ela gostava, embora eu sinta infelicidade. A doce presença de Deus me acalenta, na bruma cinzenta de minha saudade. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, jardineira do adeus para minha amiga Regina Borges, lá de Coromandel. Ela que curte o nosso programa todos os dias pela Super 95 FM do Coró. Ô Regina, um beijão para você, muito obrigado pela sintonia, viu? Um grande abraço aos meus conterrâneos de Coromandel. Os meus agradecimentos pela grande audiência que estão dando ao nosso programa aí. A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. A prova de que valeu a pena ter conhecido uma pessoa na vida é quando você lembra dela e sorri. A prova de que valeu a pena ter conhecido uma pessoa na vida é quando você se lembra dela e sorri, é a frase da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para João Lucas e Walter Filho, Minha Gatinha Manhosa. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje, sexta-feira, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão em 22 capitais e mais de 200 cidades do Brasil. Mas se você não tem ainda na sua cidade o sinal local da Rede Brasil de televisão, não se preocupe. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, em todas as parabólicas e no site rbtv.com.br. Hoje eu vou conversar com o vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filippelli. Ele vai falar da sua atuação nos 4 anos que está se encerrando agora, né? Vamos falar da sua vida, contar uma parte da história de Brasília também que ele vivenciou. Ele chegou aqui em 1967, começou como engenheiro, deputado distrital, federal e agora vice-governador do Distrito Federal, encerrando seu mandato. Logo mais, às 10 da noite, sexta e domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla João Lucas e Walter Filho, Minha Gatinha Manhosa. Vem em mim, gatinha manhosa, me dá essa boca gostosa, e a sanha me faz delirar. Vem que eu vou arrancar sua roupa, eu vou te deixar muito louca, e juro pra sempre te amar. Essa boca gostosa e a sanha me faz delirar. Vem que eu vou arrancar sua roupa, eu vou te deixar muito louca, e juro pra sempre te amar. Eu sempre fui afim de você, sempre desejei te conquistar. Eu perdi ao chão ao te ver, ficava doidinho pra te ter, e não tinha coragem de chegar. Sua melhor amiga me contou que você também tava afim. Aí criei coragem demais, cheguei, você como é que se faz, e você nunca mais desgrudou de mim. Vem em mim, gatinha manhosa, me dá essa boca gostosa,